Saber de você, minha vida, meu gostoso sentimento. Ah, eu quero conhecer você por dentro. Dê, por favor, uma chance. Sabe, com jeito eu alcance a sua emoção. Quem sabe eu até seja dono do seu coração.